da minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. Eu nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, que é mais doce que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Mas a tua voz me acalmou.